Hoje é o seu dia. Você se preparou para viver o dia de hoje? As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou são perdidas. A saúde, o sono, a razão, os fenômenos digestivos, os órgãos dos sentidos, os movimentos, são tesouros colocados por Deus a seu serviço. Portanto, cuidado com esses tesouros. Está disposto a recomeçar hoje aquele projeto que fracassou ontem? O aparente fracasso é a forma pela qual a divindade ensina você a corrigir a sua maneira de atuar, facultando-lhe repetir a experiência com mais sabedoria. A vida é constituída de lições que se repetem até se fixarem corretamente. Hoje você tem problemas para resolver que parecem insolúveis? Considere o seguinte. Primeiro, ninguém vai resolvê-los por você. Segundo, você só vai resolvê-los se dispuser a enfrentá-los. Terceiro, é preciso equacionar os seus problemas, um de cada vez, até resolvê-los todos. Quarto, não sobrecarregue os outros com as suas queixas, reclamações e problemas. Você sentiu uma ponta de mau humor hoje? Lembre-se, a irritação é o espinho cravado nas carnes da emoção que deve ser retirado. Quanto mais permanece, mais piora o estado de quem o conduz, gerando infecções duradouras e perniciosas. Está na iminência de se desesperar? Lembre-se ainda, o homem deve treinar coragem e resignação. Sem esses valores, ele permanece criança espiritual. Deixe-se conduzir pelas ocorrências que não pode mudar e altere com amor aquelas que irão lhe beneficiar. Deus é Pai misericordioso e vela por você. Você se exercitou para perdoar hoje? O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Quem guarda rancor coleciona lixo moral. Você já abraçou seu filho hoje dizendo-lhe o quanto ama? Ele necessita de oportunidade de amor para alcançar o triunfo. Abençoe seu filho com as suas palavras e conduta, fazendo-se amigo dele em todas as situações. Você já orou hoje? Não desconsidere o valor da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se. Assim também o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. Na prática, você é o senhor da sua cabeça e do seu dia. Você decide como quer que seja o seu hoje. Decida e trabalhe por isso. Quem quer faz, não manda fazer. A água não ocupa mais espaço do que realmente necessita. Por isso equivale à moderação. Nesses dias agitados, a angústia caminha com o homem disfarçada de medo, de ansiedade, de sentimento de culpa. Naturalmente, as pressões a que todos estamos sujeitos respondem por tal situação. A ansiedade pelo prazer exorbitante frustra. Os fatores agressivos amedrontam. E a timidez encontra uma forma de levar ao complexo de autopunição. Afaste da mente esses fantasmas responsáveis por males inumeráveis. Você é filho de Deus, por Ele amado, protegido e abençoado. Não se afaste de suas leis. E se enganar em alguma ocasião, ao invés de se entregar a conflitos desnecessários, retorne ao caminho do dever sem receio algum. Lembre-se sempre da afirmativa de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lembre-se ainda: hoje é o dia, o seu dia. Muitas enfermidades do corpo procedem do espírito danificado pelos conflitos da emoção ou pelo ácido das imperfeições morais. Não bastará dormir, dar descanso ao corpo, se você permanecer emocionalmente inquieto, ansioso. Pense nisso e aproveite bem o dia de hoje, que é o seu dia.